Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Que a paz sempre se faça presente. E agora, a partir desse momento, se inicia mais um programa Lux Esotérica. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que uma vez mais dá as boas-vindas àqueles que nos acompanham ao vivo. Mas também a você, querido amiga e amigo ouvinte, que sempre estão conosco diariamente na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, 24 horas no ar, todos os mais de 230 programas Lux Esotérica que já foram ao ar, e também tantas e tantas conferências que estão lá, armazenadas virtualmente à disposição de vocês pela internet, ouvintes. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esse programa que trabalha sobre a égide da liberdade de pensamento, ouvintes. Sempre trazendo comentários que visam aprofundar as temáticas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês as nossas análises e comentários sobre as frases dos mestres de sabedoria e compaixão, que foram pinçadas de suas comunicações com seus discípulos no Ocidente, e foram compiladas 365 frases, uma para cada dia do ano, e a cada 30 frases referentes naturalmente a cada mês do ano, foi atribuída também uma qualidade. E nós estamos exatamente falando da qualidade relativa ao mês de setembro, que é a tolerância, caros ouvintes. Vamos dar continuidade aqui às nossas análises. Mas como as frases a seguir, ouvintes, são bastante peculiares, vale realmente uma observação para que vocês realmente possam se localizar no tempo e no espaço e compreenderem, porque essas frases podem ser tiradas do seu contexto histórico, mas como elas foram enviadas há mais de um século, elas tinham realmente um conteúdo para as atividades da Fraternidade Branca no final do século XIX. E nós já dissemos isso em algum dos nossos programas, mas vale sempre relembrar. A cada final de século, ouvintes, na verdade, no último quarto final de cada século, a Fraternidade Branca faz um esforço para a iluminação do mundo. Isso foi estabelecido pela Fraternidade Branca no Oriente Distante. Sempre, caros ouvintes, um esforço é feito para trazer a luz, principalmente para o Ocidente. E o final do século XIX, ouvintes, viu exatamente um esforço muito especial. Principalmente o esforço que foi feito pelos mestres Moria e Kutumi, que tomaram realmente vários discípulos no Ocidente, e a eles foi pedido que fundassem um novo movimento no mundo para divulgar a chamada teosofia, a doutrina que os mestres resolveram trazer, caros ouvintes, uma vez mais de forma pública. Então, grandes discípulos dos mestres, que não começaram naturalmente a ser discípulos deles nesta última encarnação, mas já há várias encarnações, como Helena Blavatsky, como o Coronel Olcott, como grandes teósofos como Annie Besant, Charles Leadbeater, tantos e tantos outros, ouvintes, que se nós fôssemos nominar, realmente nós passaríamos aqui a noite simplesmente mencionando nomes e biografias dessas pessoas. Os mestres desejavam, acima de tudo, ouvintes, que os conhecimentos esotéricos tivessem uma ampla divulgação no Ocidente, principalmente para dirigir para a espiritualidade as mentes mais avançadas, que poderiam realmente ficar perdidas dentro de uma vida totalmente secular, que tenderia ao materialismo, e isso muitas vezes traz tantos ou até maiores perigos do que a vida quando é levada espiritualmente de uma forma fanática. Porque durante muitos séculos o Ocidente principalmente se viu mergulhado em trevas, em eras negras, onde a religião, ao invés de ser uma ferramenta de libertação, de iluminação dos seres humanos, ficou sendo usada como ferramenta de opressão, de controle da mente das pessoas. Então os mestres desejavam que essas ideias fossem divulgadas sempre num aspecto de liberdade de pensamento, e é exatamente sobre a tolerância, caros ouvintes, nessa movimentação que os mestres fizeram, inicialmente pedindo a Madame Blavatsky que fundasse a Sociedade Teosófica, e esse trabalho, ouvintes, já tem dezenas de ramificações ao redor do mundo, todas elas de uma forma ou de outra ligadas à grande filosofia que foi emanada dos mestres, transmitida e, por assim dizer, traduzida pelos escritos de Blavatsky e outros teósofos, além das pesquisas pessoais desses teósofos. Então existe no mundo verdadeiramente uma movimentação da Fraternidade Branca, que nós podemos chamar de movimento teosófico, caros ouvintes. Uma ação teosófica que, como uma onda, se expande pelo mundo cada vez mais, fazendo com que as pessoas incorporem no seu dia a dia a conhecimentos que pertenceram apenas ao Oriente e que hoje vão sendo amplamente divulgados aqui no Ocidente. Então, alguns comentários que os mestres vão fazer agora, nas próximas frases, se referem muito especificamente à Sociedade Teosófica. Mas nós temos que ter a capacidade, ouvintes, de abstrair esta destinação específica e tirarmos as lições relativas à tolerância, esta característica tão importante, caros ouvintes, para aqueles que querem realmente ter uma vida espiritual ativa. Mas vamos então às frases dos mestres, ouvintes, começando com uma das frases que veio por intermédio de um dos mestres da fraternidade, que disse o seguinte: que dentro da sociedade seja real a fraternidade para a qual ela existe. Já basta de divisões que separam, que subsistam apenas as distinções que enriquecem. Respeitai a todos que divergirem de vós, que vossa fraternidade esteja imune, isto é, acima das diferenças de opinião, como já o está tão esplendidamente acima das distinções de raça, credo, casta, sexo e cor. É um mestre, caros ouvintes, ressaltando para os membros da Sociedade Teosófica, e nós podemos expandir esse comentário para qualquer organização espiritualista, quer seja esotérica, quer seja religiosa, ouvintes, tudo isso também, esse comentário tem realmente uma aplicação prática, ouvintes. Pois muitas vezes as pessoas se reúnem em grupos e, infelizmente, ouvintes, como os seres humanos têm todas as suas peculiaridades, as suas idiosincrasias, as suas preferências com relação aos temas, então normalmente surgem confrontos, surgem embates, e que são praticamente inevitáveis, caros ouvintes. Não existe organização humana onde realmente não hajam divergências. Mas quando se tratam de organizações religiosas, quando se tratam de organizações espirituais, ouvintes, nós devemos ter realmente uma atenção maior. pois nessas organizações muitas vezes há grupos de pessoas realmente fanáticas, pessoas que querem apenas ouvir repetir os princípios, as frases que se tornam frases prontas e decoradas apenas na cabeça, no cérebro mortal dessas pessoas ouvintes, e que na verdade não foram ainda inteiramente compreendidas. Então, quaisquer pessoas que pensem diferente, qualquer pessoas que manifestem uma opinião divergente ou expõe uma maneira diferente de trabalhar, muitas vezes são tratadas de uma maneira até desumana, caros ouvintes, levando muitas vezes à expulsão, levando muitas vezes ao exílio. E antigamente, ouvintes, havia até o perigo de vida. Muitos e muitos perderam a sua vida porque, fazendo parte, por exemplo, da igreja cristã, resolveram estudar as ciências, resolveram dar opiniões diferentes, e aí, ouvintes, foram inquiridos, foram perseguidos, foram chamados de bruxos, foram chamados de hereges. E isso, em menor escala, ouvintes, acontece em todas as organizações. Os seres humanos precisam aprender, ouvintes, a viver em comunidade, e em comunidades espiritualistas ainda mais, quer seja uma loja maçônica, teosófica, quer seja uma loja Rosa Cruz, um capítulo Rosa Cruz, um centro espírita, um grupo de estudos teosóficos ou esotéricos, ouvintes, não importa. Ou seja, uma igreja, não importa. As coisas que são feitas em nome do Espírito devem seguir os preceitos espirituais. Então, se todos os líderes religiosos, se todos os mestres, caros ouvintes, pregam, desejam, eles exortam a todas as pessoas para que sejam fraternas e sejam respeitosas umas com as outras, nós temos que pensar muito a respeito, ouvintes. Pois o mestre diz que isso, esse comportamento de tentar retirar do seio das organizações pessoas que não pensem absolutamente iguais aos dirigentes, isso é até uma patologia mental, ouvintes. Pois a diversidade de ideias é, na verdade, benéfica. Ela traz novas possibilidades para as organizações, campos e caminhos de ação diferentes. Por isso que o mestre mencionou aqui que subsistam apenas as distinções que enriquecem. Como que num grupo espiritual, ouvintes, podem haver distinções e essas distinções enriquecerem? Porque os fanáticos, ouvintes, aqueles que infelizmente projetam o seu ego, o seu eu, nesses grupos, lutando muitas vezes pelo poder político nessas organizações, apesar da maioria delas serem organizações minúsculas, né? Verdadeiros insetos perante a grandiosidade da população humana nesse planeta, há pessoas que brigam pelos cargos, que realmente pisam na cabeça e no pescoço dos seus irmãos, simplesmente para ascenderem aqueles cargos, aonde então a pessoa começa a ditar regras, começa a degradar, caros ouvintes, a expulsar pessoas que pensam diferentes, que querem se organizar de uma maneira diferente. Então, essas pessoas, naturalmente, ouvintes, não são sequer uma sombra do que venha a ser uma pessoa iluminada, que sabe reconhecer, ouvintes, as diferenças das pessoas, sabe, um sábio realmente sabe, ouvintes, como harmonizar pessoas que têm diferenças de pensamento, pois essa diferença de pensamento pode levar a diferentes formas de agir. E isso, caros ouvintes, enriquece, então, as organizações. E, ao contrário do que se pensa, não enfraquece. Então, a nossa tolerância, ouvintes, precisa ser realmente ativa. Antes de criticarmos, antes de manifestarmos o nosso desgosto, porque, obviamente, quando a coisa chega no gosto, caros ouvintes, na preferência pessoal, nós precisamos estar atentos para não nos tornarmos em fanáticos, ouvintes, que simplesmente querem repetir ali palavras que estão escritas em um livro e querem levar as coisas ao pé da letra. Nós precisamos ser mais inteligentes, precisamos reconhecer os talentos diferentes que as pessoas têm, permitir as pessoas expressarem os seus talentos na organização, fazendo coisas diferentes e mantendo ouvintes dentro dessa tolerância, então uma harmonia. E como disse o mestre Kutumi na carta 84 da coleção enviada a Alfred Percy Sinnett, é, caros ouvintes, essa diferença que realmente enriquece os grupos e não enfraquece. Nós temos que prestar muita atenção, ouvintes, e jamais, ouvintes, termos pensamentos excludentes. Porque isso, caros ouvintes, demonstra, se nós os tivermos, que nós não compreendemos ainda o que é verdadeiramente ser fraterno. Mas vamos aqui a uma mensagem do mestre Moria, que diz o seguinte: a Europa é grande, porém o mundo é maior. O sol da teosofia deve brilhar para todos, não para uma parte apenas. Esse movimento é mais amplo do que o que pudestes vislumbrar, e o trabalho da sociedade teosófica está vinculado ao trabalho similar que secretamente prossegue em todas as partes do mundo. Uma frase do mestre Moria, ouvintes, cheia realmente de informações esotéricas. Pois foi de livre iniciativa, ouvintes, dos mestres Moria e Kutumi, que buscaram seus discípulos de outras encarnações para tentar implantar, trazer para o Ocidente uma vez mais os conhecimentos orientais. Eles, de sua livre, espontânea vontade, ouvintes, buscaram esse trabalho. E, ao consultar os seus superiores, ouvintes, para vocês verem como é que funcionam as coisas na Grande Fraternidade Branca, mesmo eles sendo mestres, há ainda consciências mais elevadas do que eles, como a dos mestres, ou do mestre dos mestres, que é o Mahashohan. E quando eles disseram o que eles planejavam, fundar uma sociedade pública como é a sociedade teosófica, para trazer os conhecimentos orientais, aqueles princípios que atualmente nos são tão caros, então o mestre, o Mahashohan, ouvintes, chamou os dois mestres, Kutumi e Moria, de lunáticos, porque a chance, caros ouvintes, disso dar certo seria muito pequena, pois realmente essas questões espiritualistas sempre foram tratadas a portas fechadas, em lojas maçônicas, lojas teosóficas, lojas Rosa Cruzes, que sempre falaram desses temas apenas para as pessoas que haviam se comprometido com o silêncio, de nunca revelarem a não iniciados, ou seja, a profanos, aquilo que eles aprenderam nos templos. Mas o que os mestres queriam, ouvintes, era outra coisa. Eles queriam uma grande disseminação. que esse conhecimento, ouvintes, fosse levado não mais apenas para grupinhos fechados, normalmente grupos muito pequenos que se acham todopoderosos, que se acham já dignos da bênção dos mestres e que muitas vezes não chegam sequer a cumprir em pequena escala aquilo que os mestres desejam. Então, como o mestre Moria mencionou aqui, o sol da teosofia deve brilhar para todos. E uma das coisas, um dos pensamentos, ouvintes, mais errôneos, mais tacanhos que existem nessas organizações, é se imaginar que esse conhecimento, que é tão puro, que é tão elevado, ouvintes, que esse conhecimento deveria pertencer apenas às elites. Quer sejam as elites econômicas, quer sejam as elites sociais, e também para esses grupinhos, também a chamada elite espiritual, pois essas pessoas já se acham já que participam desses grupos, já se acham pessoas semi-iluminadas pelo fato de pertencerem a alguma movimentação que se conecta com a mente, com as vibrações dos mestres. Então eles acham que esse conhecimento deve ser fechado, deve ser esotérico, não deve vir a público, e mesmo com a situação como nós temos hoje, ouvintes, com esse conhecimento todo aí publicado, esses grupos ainda insistem nas mesmas ideias antigas. E por isso mesmo esses grupos não prosperam, ouvintes. Eles têm algumas poucas centenas, alguns poucos milhares de aderentes, e obviamente perante a humanidade isso aí é nada. Então, ouvintes, fica aí também o nosso comentário de que realmente nós ainda estamos por cumprir aquilo que desejaram os mestres: levar as doutrinas orientais, levar a teosofia a um número cada vez maior de mentes e de corações. Por isso que o mestre disse que aquele trabalho, ouvintes, que era a sociedade teosófica, não era um trabalho único, não era um trabalho exclusivo, mas ele estava vinculado a trabalhos similares que secretamente prosseguem em todas as partes do mundo. Não imaginem, ouvintes, que os mestres seriam tão tacanhos, tão ingênuos de colocar todos os ovos numa única cesta, como até a sabedoria popular diz que se nós fizermos isso, nós corremos o risco de ficar sem nada. Então os mestres patrocinam, ouvintes, muitas organizações, patrocinam muitos trabalhos, muitas linhas de ação, a maioria delas secretas, que para nós não são conhecidas, mas cujos discípulos, ouvintes, traçam suas metas e correm atrás dos resultados. Então eu me sinto realmente bastante satisfeito, porque nos últimos 15 anos, com esse veículo maravilhoso que é a internet, ouvintes, foi possível levar a cerca de 3 milhões de pessoas pelo menos alguma coisa da mensagem dos mestres para aqueles que buscam informações na língua portuguesa na rede mundial de computadores. São 15 anos, 3 milhões de visitantes, mais de 600 mil conferências, ouvintes, acessadas no site. E ainda tem gente que chega para mim e pergunta: ah, mas a pessoa não ouve a palestra toda, ela clica lá, ouve uns 5, 10 minutinhos e sai fora. Mas não é exatamente isso que acontece, ouvintes. Nas conferências, nas palestras, muitas vezes as pessoas até dormem nas palestras, né? Você está dando a palestra e tem uma pessoa lá praticamente roncando durante a reunião, porque parece que ela tem alguma, né, alguma técnica de yoga, alguma coisa assim, que a pessoa começa a ir para um outro plano exatamente quando você está fazendo uma conferência. Parece que a pessoa vai ali simplesmente pelo convívio social daquela loja ou daquelas pessoas. E mesmo aqueles que se dirigem a nós depois das palestras, dizendo que acharam as palestras muito interessantes, quando nós perguntamos a ela, né, que parte da palestra que ela mais gostou, ela, de certa forma, fica meio no ar, não se lembra mais do que foi que você disse. Então, ouvintes, não interessa se a pessoa ouviu a palestra toda ou se a pessoa ouviu 5 minutos. Se ela ouviu 5 minutos e já forneceu material para ela pensar, caros ouvintes, para incorporar alguma coisa na sua vida, já valeu totalmente a pena. Então eu me sinto realmente muito feliz, ouvintes, de ter cumprido pelo menos uma parte dessa grande vontade que vem dentro da Fraternidade Branca de levar, ouvintes, essas doutrinas orientais, esses conhecimentos esotéricos, teosóficos, para um número maior, caros ouvintes, para um número o quanto se puder fazer, para quantas pessoas se puder levar, porque, ouvintes, todas as pessoas têm a mesma chispa divina dentro de vocês, dentro de cada um de nós. Então nós não devemos imaginar que uma pessoa não vai entender alguma coisa porque ela não se preparou ainda, não tem um vocabulário ainda adaptado, não tem um pensamento adaptado. Pois, caros ouvintes, esse trabalho de iluminação da humanidade começa a todo instante que é possível levar esta mensagem para a mente das pessoas. E a tolerância, ouvintes, e a liberdade de pensamento, e, obviamente, a não distinção de qualquer forma, de raça, de credo, de casta, de sexo e de cor, não deve, caros ouvintes, prevalecer de forma alguma. E é outro pensamento totalmente revolucionário dos mestres da Fraternidade Branca, que, obviamente, querem, ouvintes, que nós reconheçamos uma verdade muito profunda, de que a humanidade toda, apesar das pequenas distinções que existem, culturais, de cor da pele, de pequenas diferenças exteriores, ouvintes, de língua, de costumes, no final das contas, ouvintes, todos nós, seres humanos, formamos uma única humanidade, a fraternidade universal da humanidade, que os mestres, caros ouvintes, desejam que nós realmente reconheçamos. Mas, ouvintes, o tempo urge, já está terminando o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos deixá-los aí com uma pequena mensagem da Lever, convidando a todos que assim o desejarem para participar aqui conosco, patrocinando aqui as nossas transmissões. Na sequência, voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre muito grato aí pela grande audiência de vocês, amigos e amigas ouvintes, que comparecem aqui pontualmente às 9 da noite, fazendo crescer aqui o nosso gráfico de audiência, o nosso Ibope aqui realmente dá um pico aqui, forma-se uma montanha aqui maravilhosa no nosso gráfico, realmente nos deixa muito felizes, pois nós temos pessoas que nos acompanham diariamente. E também a qualquer momento, 24 horas por dia, no ar lá na seção de áudio da loja esotérica virtual em www.levir.com.br. Agradecemos sempre, ouvintes, com muita gratidão, o apoio, o patrocínio, a audiência, o carinho, a atenção, todas as vibrações, ouvintes, tudo que vocês nos têm mandado em todos os formatos. Realmente somos intensamente gratos. Que Deus possa retribuir a todos vocês todas as coisas maravilhosas que vocês têm nos mandado. E nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, o nosso Dharma, e procurando fazer alguma coisa realmente diferente, proclamando uma vez mais, ouvintes, essas verdades que não são novas, e tentando realmente manter acesa a tocha da verdade, a tocha, caros ouvintes, da busca espiritual para aqueles que acorrem aqui aos nossos trabalhos. Mas vamos dando prosseguimento aqui, caros ouvintes, a nossos estudos sobre as cartas dos mestres de sabedoria, algumas das frases, né? Porque as cartas realmente são muito extensas, dificilmente nós conseguiríamos aqui fazer um estudo sobre elas. Mas este livrinho realmente facilitou muito a nossa vida aqui do programa, porque são frases curtas que nos lançam a possibilidade, ouvintes, de fazermos comentários sobre uma sabedoria muito intensa, pois estas frases, ouvintes, são quase como provérbios. E os provérbios têm uma característica, uma peculiaridade. Um provérbio, uma frase de sabedoria, ouvintes, é uma frase curta, mas que tem uma sabedoria muito longa, que demora muitos e muitos anos para ser destilada naquela frase tão curta, mas que concentra, ouvintes, um conhecimento e a sua sabedoria, principalmente vindo dos mestres da fraternidade, como a seguinte frase: apoiai todo o trabalho e movimento do mundo exterior que apoie a fraternidade. Considerai menos o que eles realizam e mais os ideais que o corporificam. Uma mensagem dos mestres, ouvintes, que obviamente deve ser seguida à risca. Ou seja, todas as organizações que são fraternais, que pregam a fraternidade, não só entre seus membros, ouvintes, mas o que é fácil, né? Até as quadrilhas, caros ouvintes, de ladrões e de todo tipo de malfeitores são fraternais entre eles. O problema, caros ouvintes, é ser fraternais não nos nossos grupos, mas sim com o mundo, e promover, ouvintes, a fraternidade no mundo, no universo. Então, as verdadeiras religiões, aos verdadeiros movimentos esotéricos, espiritualistas e todo tipo de movimentação social, ouvintes, que defenda os direitos dos cidadãos, defenda os direitos humanos, as causas do meio ambiente, as causas realmente relativas à cidadania, e que tragam ao mundo, caros ouvintes, mais um mundo mais equânime, um mundo onde as pessoas possam se liberar, possam expandir a sua condição humana. Nós temos que realmente apoiar, ouvintes, de uma maneira ou de outra, nem que seja mentalmente, ouvintes, estas causas e estas organizações, pois os mestres, caros ouvintes, desejam, acima de tudo, que nós caminhemos a largos passos para nos enxergar toda a humanidade como uma única vida com esse planeta, e obviamente uma vida radicada na espiritualidade. Mas vamos a mais frases aqui dos mestres, ouvintes. Não pedimos aos membros da sociedade em seu conjunto que sustentem algo em comum, salvo o primeiro e grande objetivo sobre cuja égide nós os recebemos neste recinto externo do nosso templo. E quando o mestre aqui menciona a sociedade, ele está falando da sociedade teosófica. E os mestres, caros ouvintes, prezam acima de tudo a liberdade de pensamento. E a única coisa que eles pedem é que a pessoa, ao ingressar nesse movimento, e assim como em outros movimentos, ouvintes, aceitem a ideia primária, ouvintes, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, mas que naturalmente está incutida em muitas outras organizações, que é admitir a fraternidade da humanidade, ouvintes, que essa ideia é uma verdade, pois realmente é muito estranho a pessoa participar de uma religião, de uma organização espiritualista ou esotérica que trabalhe contra, ouvintes, a fraternidade, porque lamentavelmente isso existe. Há, infelizmente, organizações religiosas que são não só preconceituosas, mas antifraternais com outros grupos sociais, para com outras religiões, e aí está uma grande distinção, ouvintes, que existe entre os esoteristas, os espiritualistas e esses religiosos verdadeiramente à moda antiga, porque a religião fanática, ouvintes, da antiguidade, ela sempre tinha como um dos seus conceitos fundamentais que aquela religião era a única verdade e que os outros eram não só profanos, mas como também infiéis, pagãos, e que deveriam ser, se possível, perseguidos e mortos ou expulsos dos territórios aonde essa religião estivesse. E obviamente que não existe nada mais antifraternal do que isso. Em contrapartida, as organizações verdadeiramente ligadas com a fraternidade branca sempre declaram, ouvintes, a fraternidade universal, a fraternidade que procura congregar pessoas de religiões diferentes, de filosofias distintas, que pessoas que têm diferentes métodos de trabalho. Então nós vemos isso, por exemplo, muito claramente na maçonaria. A maçonaria não é uma religião, ouvintes, mas é uma organização fraternal que congrega pessoas das mais diferentes religiões, filosofias, e obviamente que ali eles se congregam exatamente sobre a égide da fraternidade. Então, ouvintes, para se ingressar não só na sociedade teosófica, mas em outras organizações, para que vocês saibam que elas realmente estão ligadas à espiritualidade real desse planeta, cuja luz máxima é a grande muralha, caros ouvintes, erguida pelos mestres da grande fraternidade branca, prestem atenção se essa organização realmente promulga esta fraternidade universal e principalmente se ela realmente pratica essa fraternidade. Porque o fanatismo, ouvintes, já trouxe muitos problemas, muitas coisas negativas para a humanidade. Não vamos dar mais energia para isso. E mais uma frase aqui que diz o seguinte: desviai sempre vossos olhares da imperfeição do próximo e centralizai de preferência a atenção nas vossas próprias faltas, a fim de as corrigir e vos tornardes mais sábios. É, obviamente, ouvintes, a mesma instrução que deu o Mestre Jesus e que nos dão as escrituras sagradas cristãs. Pois os sábios quase sempre, ouvintes, repetem e promulgam as mesmas ideias. Isso que acabou de dizer o Mestre, ouvintes, nós encontramos na Bíblia, nas mais diversas formas, quando ela nos diz por que, né, nós enxergamos o cisco que está no olho do nosso semelhante, quando nós somos incapazes de enxergar a trave que está dentro do nosso próprio. Pois se o tema aqui é tolerância, ouvintes, então nós devemos partir de um princípio que é realmente muito prático, de que nós, caros ouvintes, não podemos realmente modificar o nosso semelhante, e que nós não podemos alterar imediatamente o pensamento, o comportamento de outra pessoa. A pessoa que nós realmente podemos realmente afetar decisivamente, que nós podemos melhorar, que nós podemos exaltar em suas qualidades, somos é a nós mesmos, ouvintes. Nós não podemos realmente, não temos o poder de alterar a mente, o comportamento dos outros. Então é inútil, ouvintes, ficar dirigindo comentários antifraternais, verificando as múltiplas imperfeições das outras pessoas. Quando essa energia nós deveríamos voltar para nós mesmos e enxergar quais são as nossas limitações e empregar, ouvintes, o que sobrar dessa energia da auto-observação para modificar um por um aqueles defeitos que nós formos capazes de enxergar. Porque ficar olhando, ouvintes, apontando o dedo na direção dos outros é, na verdade, um exercício psicológico vazio, quando, na verdade, aquilo que nos desagrada no outro é aquilo que está latente ou que está ativo em nós mesmos. Quando nós falamos, ouvintes, quando nós reclamamos de alguma coisa e quando alguma coisa nos incomoda, é porque aquele defeito, é porque aquela coisa errada também acontece dentro de nós mesmos. Isso é uma coisa que custa nós acreditarmos e que custa nós partirmos dessa constatação em diante para que nós façamos alguma coisa prática para nos aperfeiçoarmos, ouvintes. Então, segue aqui, ouvintes, mais frases sobre a tolerância. Mais uma frase vinda dos mestres. A teosofia tem que combater a intolerância, o preconceito, a ignorância e o egoísmo, ocultos sob o manto da hipocrisia. Deve projetar do facho da verdade, confiado aos seus servos, toda a luz que puder. Deve executar isso sem receio ou hesitação, sem temer reprovação ou condenação. Um conselho realmente difícil, ouvintes, de praticar, pois lamentavelmente a hipocrisia ela está vigente nos mais diversos campos, e no campo espiritual é o pior de todos eles, ouvintes. Pois realmente dizer uma coisa e fazer outra é catastrófico no campo da espiritualidade. Então, aqueles que realmente querem fazer alguma coisa prática, que querem realmente avançar no caminho espiritual, que querem, ouvintes, fazer alguma coisa que esteja em consonância com a mente dos mestres, deve, caros ouvintes, principalmente tentar se melhorar e tentar extirpar, ouvintes, esta hipocrisia primeiro de si mesmo. Quando os nossos atos, ouvintes, forem um espelho verdadeiro daquilo que nós somos interiormente, quando a nossa vida for um espelho da nossa espiritualidade, nós tivermos feito essa prática conosco mesmo, aí sim, caros ouvintes, nós seremos capazes de combater aqui, como o mestre diz, mas não com as armas da violência, não com as armas da crítica ferina, não com as armas, ouvintes, que destroem, mas sim com as armas, ouvintes, que nem deve ser chamado de armas, mas sim de ferramentas, com as ferramentas da construção. Com as ferramentas, ouvintes, da elevação da humanidade. Quando abordarmos uma pessoa, nós devemos sempre praticar, ouvintes, aqueles conceitos ensinados pelo mestre Kutumi nas suas instruções a Krishnamurti, que estão lá explícitas no livro Aos Pés do Mestre. Todas as nossas ações e palavras têm que ser úteis, verdadeiras e amáveis. Porque criticar alguém, ouvintes, que nós achamos que está errando, é muito fácil. O difícil, ouvintes, é se aproximar fraternalmente dessa pessoa, sempre com um espírito de fraternidade no coração, e abordarmos essa pessoa tão fraternalmente que seja possível, ouvintes, que a nossa crítica seja bem recebida por essa pessoa e seja motivo de algum progresso para aquela pessoa. Porque normalmente, se uma crítica é lançada, ouvintes, com a sua agudeza, que muitas vezes se assemelha à ponta de uma lança que perfura qualquer superfície, as pessoas quase sempre reagem negativamente. Como as pessoas não estão preparadas, não fizeram o tal do curso que eu disse para vocês, o como pensar, então elas acham que a crítica é, na verdade, um ataque. Que a crítica é negativa. Muito poucas pessoas, ouvintes, sabem entender que uma crítica, na verdade, é uma dádiva, porque a partir dela nós podemos elaborar o nosso progresso. Mas saibam, ouvintes, se nós tivermos que criticar, nós devemos criticar realmente a nós mesmos. E como eu sou virginiano, do dia 8 de setembro, e como eu já percorri aí umas boas décadas, e o virginiano é o craque da crítica do zodíaco, eu sei muito bem, ouvintes, hoje em dia, como aplicar bem a crítica. É melhor, ouvintes, ser realmente amável com a pessoa antes de lançar a língua da crítica, do que simplesmente chegar ali e jogar, ouvintes, um copo de água quente sobre uma ferida que ainda está aberta e sujeita a muitas dores. E se nós pudermos reter o nosso pensamento antes de cometer alguma coisa, ou antes de falar alguma coisa no sentido crítico, tanto melhor, amigos, serão os resultados que nós vamos colher. Mas vamos a mais uma frase agora. Mais uma frase que vem da fraternidade, ouvintes. Não incidais em comparações não fraternais entre a tarefa executada por vós e o trabalho deixado por fazer por vosso próximo ou vosso irmão no campo da teosofia. Pois ninguém é obrigado a semear uma área de terreno maior do que lhe permitem a sua força e capacidade. É um comentário, ouvintes, que está direcionado para a teosofia, mas que obviamente nós podemos extrapolar para qualquer religião, para qualquer organização, ouvintes. Porque sempre há aqueles críticos, sempre há aqueles com muitas pedras na mão para lançar sobre as vidraças, que obviamente reclamam que pouco está sendo feito, que esse pouco que é feito é ineficiente e que obviamente a coisa não está indo para frente, porque aqueles dirigentes, aquelas pessoas que organizam, que mantêm, são incompetentes, ou porque elas não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes, quando a situação se reverte, quando aqueles que de atiradores de pedra passam a ser eles mesmos vidraças, eles continuam incidindo infelizmente, nas mesmas ações, nos mesmos erros, nas mesmas condições inadequadas e na lentidão e no progresso dos trabalhos. Então, ouvintes, é uma crítica realmente extremamente antifraternal. Realmente dizer que uma organização, dizer que uma religião, dizer que um grupo não está indo para frente porque o seu dirigente não é capaz de dar um tônus mais vigoroso, ou que ele não tem tempo, não tem dinheiro, não tem condições de fazer. Pois como disse um dos mestres aqui, ouvintes, e obviamente se um mestre está dizendo isso, é porque ele deve ter pensado muito a esse respeito, porque ele poderia ter dado aqui uma dica ao contrário: saiamos por aí criticando os dirigentes. Não é isso que ele disse. O que ele disse aqui, caros ouvintes, é que ninguém é obrigado a semear uma área de terreno maior do que lhe permitem a sua força e capacidade. Então, ouvintes, ao invés de ir contra, nós temos que procurar fazer alguma coisa. É melhor, ouvintes, acender uma luz, nem que seja um fósforo, nem que seja uma vela na escuridão, para que alguém enxergue alguma coisa e possa encontrar o seu caminho, do que ficar no escuro praguejando, ouvintes, contra o negrume dessa escuridão ou dessa noite sem luz. Então nós temos que procurar sempre ajudar, ouvintes, somar as nossas energias com aqueles dirigentes, com aquelas pessoas, e mesmo que elas rechassem, ouvintes, mesmo que elas não queiram, nós não devemos mandar energias negativas. Como nós sempre temos dito aqui, os verdadeiros espiritualistas são sempre a favor de alguma coisa e não jamais contra alguma coisa, por pior que ela seja, ouvintes, porque realmente tem situações que a olhos vistos são ruins porque há problemas, mas lançar críticas simplesmente destrutivas não ajuda, ouvintes, a construir nada. Nós estudamos isso aqui no livro O Lado Oculto das Coisas. Toda vez que nós criticamos um defeito de uma pessoa, e principalmente as pessoas que têm um corpo mental desenvolvido, o que nós fazemos, ouvintes, é mandar ondas, pensamentos, ondas astrais de sentimentos que acabam reforçando aqueles defeitos, até as faltas de qualidades que a pessoa tem. Realmente não adianta, ouvintes, trabalhar contra. Tirem essa ideia da cabeça de vocês, comecem a trabalhar a favor, e se não der para trabalhar junto, ouvintes, temos que seguir aquele pensamento que é um conhecimento, uma sabedoria popular. Muitas vezes, ouvintes, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. E é pior, ouvintes, ficar junto e ficar reclamando e aí atrapalhando, do que ficar sozinho e tentar fazer realmente alguma coisa. Então, não adianta reclamar do trabalho que o outro não fez. Vamos fixar, ouvintes, a nossa crítica. Se nós pudermos fazer alguma coisa pela espiritualidade dentro da nossa esfera e procurarmos positivamente trabalhar, ouvintes, para a elevação do nosso semelhante através do nosso próprio melhoramento e da elevação das condições gerais para os trabalhos. E não sei por que, ouvintes, hoje o programa foi muito rápido. Não sei por que o assunto pessoalmente me interessa muito, mas também, ouvintes, porque é sempre uma oportunidade de nos congregarmos aqui espiritualmente, ouvintes, falando de temas espirituais, e nesse tema da tolerância, alguma coisa muito prática para nós pensarmos, para nós realmente é termos subsídios para pensar a respeito de como é a nossa atuação no mundo. E eu convido, ouvintes, a todos vocês, vamos encerrar esse trabalho de hoje com uma última vibração, sempre no espírito da fraternidade, no espírito da liberdade de pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, uma vez mais buscando a conexão com o nosso coração. E uma vez mais, ouvintes, visualizando ali dentro dos nossos corações físicos uma presença espiritual, a joia inefável da nossa chispa divina repousando sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos esta joia resplandecendo, brilhando dentro dos nossos corações, que a sua luz comece a se expandir, preenchendo todo o nosso corpo, se expandindo por todo o nosso ser, se expandindo pela nossa aura e seguindo diante de nós, criando um caminho iluminado que nós pretendemos trilhar na nossa evolução. Sempre, ouvintes, que nós possamos caminhar iluminados pela luz da nossa chispa divina, nosso princípio imortal e divino que jaz nos nossos corações. Procuremos compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, ouvintes. Que a paz dos santos seres que nós transmitimos nessa bênção sigam até as vossas mentes e as iluminem cada vez mais. Despertem e encandeçam ainda mais os vossos corações, rumo a uma vida cada vez mais sábia e uma manifestação cada vez mais perfeita dos vossos espíritos aqui na matéria. E o nosso programa cumpriu hoje mais uma vez a sua missão. Estamos muito gratos, ouvintes, nos despedimos com o nosso boa noite, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês sempre com muito entusiasmo, com muita alegria para prosseguirmos os nossos estudos. Deixamos aí com vocês as músicas e a interatividade da Rádio Esotérica FM, sempre patrocinada pelos associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Finalmente, ouvintes, nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.